Lima Waiting. Autorizado o cruzamento, com intenção de cair segurança? Para o cruzamento, é prosseguir com o pouso no grau. Esse avião, 06, com intenção de segurança? Avião 06, estamos tratando de prosseguir na final da 10, aproximadamente 2 minutos para 11. Mantenha o seu tone e curvas pela direita. Eu estou aguardando aqui na pasta do litoral, guardião. Gente. Três, dois, quatro, Tony. Três, dois, quatro, na final do... 2894, autorizado ponto de São Zero, né, 320 graus, 6329. Informa o helicóptero da Polícia Militar, 110, próxima linha do litoral, à direita do seu eixo, 97. Pô, o guardião concluiu sobre o voo, guardião sobre o voo, falou sobre o tipo de greve. Quem se mantém ao setor, guarda sobre o voo. Guardando, mantendo o setor. Tratando que o meu ódio autorizado de nada no site, que pode na curta, ou existe no 012. Eu já tirar essa parede aqui. Que o Romeu ódio, você tem condições de evitar reduções para ser o número 1 para todos? Pode ser, ué. Guardião, já é minha autoridade que eu pedi o sinal de Graer, pode estar posicionando o Airbus pousando na coisa. Pede o Guardião, vai prosseguir a retaguarda direto pro 4, o Graer, pode ser? Assim, você condições de agilizar, tem resultado para o sinal da 17, que tem o pouso e o 10, a camisola. Certo, agilizando, já cruzando o eixo da 17. Boa tarde, autorizado, olha aí, mantido de São José. Escolado 50, estou controlando o 208, bom. 208, bom, 69, obrigado. Bravo, Bravo, mantém o Super. Estamos quebrados, com condição aeronave na final da 17 de inspeção de voo. O cerca de vai ficar de 5 da minutos. Aeronave tem inspeção de voo na final da 17. Está interferindo com o seu decolagem, vai manter a posição, aguardar para decolagem. A decolagem que faz o procedimento da aeronave nacional da ONU 7. Afirmo. Ruiz é bravo, eu faço que pode estudar em mal, o vento no aeródromo 1-2-0 graus, meia dúzia de nós, eu coloco em troa, suporte para cima. Então, Ruiz é bravo, tem condições de agilizar o cruzamento da final da 1-0, como o tráfego prosseguiu na final, para com isso. via do litoral, toma controle aí, 2028. Uma última, né? Xamia 210, autorizado com o litro 0, versão 4.0 graus, 7 mais. Então, o tráfego à direita, próxima linha do litoral, roda com 4.4, helicóptero, 910, 910. Xamia 210, mantém a posição com o litro. Salvador com 295, boa tarde. Confio na Chico. Vou 1869. Vou 1869, boa tarde, se você continuação agora, se feliz. Claro, 869. Chamea 210, salão 09, libera a direita, chama de salão 121-29. área 2231, autorizado LA e manter o círculo já. Então, 2231, em Paulo está após decolagem, vai manter o seu até 3. Thank you. 3617, da noite pro até 2000, após o pai, após o bandeira preta. São 3617, autorizado no 410, dentro do 30 graus, 8. 205 decolado aos 23, está no controle do 2029. Seguro do Guardião. Motorizado cruzando a reta guarda do Boeing da Gol, como o helicóptero da Polícia Militar que decolou da 17, que se virou falha do litoral. Guardião do Gol, é o Mato, está boa. Sim, chame controle 120, final 8. Preparado, 208. Condição no 0, vento no 4 e 0 graus, 9. Entre, Índia Bravo, só por ponte risco. Reporte para iniciar a emitida, guarda. Com a aeronave de instrução de voo, que iniciará novamente o procedimento nacional de 17, vai ter que aguardar para iniciar. Voo no 166, solo 26, para a direita, se chama solo 121, decimal 9. Mais que é Fuzu U, autorizado com o Dicção 7, exemplo 1, 4, 0, 0, 0. Livre com o Rumo 7, mais que é Fuzu U. Cidade, o LR 410, vento no 40 graus, 7 nós. Mais 7 do Luz, Paulo 29, libera via ótica, 7 nós. responder acionado. Anteriormente, o quase por ponto de risco da Endmax, o Zé Turno, 5 Zé Grau, e do Rio de Nós, no aeródromo, reporte para o Paulo Cotolá. Autorizado, cuidando da final da 1-0, portanto, para o Aviso, para o Estapão, repartido ao lixo.